Mil grau, o plenário pode ser todo tomado, antecipando o fim da burguesia. O exército não pode tomar conta, docena, ditadura, de novo um caralho. Alerta geral, favela 100% maioria. Revolução, união, periferia. Preta, branca, igual situação, se destruir. A guerra é pro outro lado, sangue, ano da trégua. Lançada a prender, a perdoar o calibre que fura nosso povo. É arma de alta potência, não sobra nem o corpo mirado. Sem clemência, resultado, mulher de 14 anos, criminoso. Sangue no olho, que se arma até o osso e faz a polícia vazar. O que acontece com aquele homem inteligente que se mata? Ninguém sabe de nada, ninguém sabe informar. Pai que puxa arma pro filho, filho que puxa arma pro pai. Irmãos que se odeiam, eu vejo humanos a se atravessar. Mente assassina mais uma vez. Milhares de jovens, não é a falta de sorte, é o poder transformado em nada. Cilados, calda química envolvido na madrugada, centenas, dezenas que morrem de graça. O ódio existente destrói a massa, todo ano controle de população. No topo, soberano, será que não existe limite? Veja a força que persiste, induz o cara mais sossegada. E pro mundo do clima, visão do muro escuro, pensou no mano que vai visitar. Seu alinhado pela primeira vez no círculo fechado. Ilhado, desabafa, marco furão. Ódio engravado, 30 anos, cobrado além do espaço. Na linha de fogo, meus manos do morro, milímetro por milímetro se corrói. Nos calabouços, as margens da sociedade, pode invadir a casa do poder. Vai dura sem nome, os que merecem morrer. É pra ser derrubada. O descontentamento cresce, começa a aparecer. Não vai cessar o barraco de madeira, conforta sonhos. Ilusionando, sobrecarregando o pai de família que não aceita se entregar. Pra fracassar da puta daquele tiozinho que ninguém dá nada. Bala bem feita, carro com placa que nem a polícia pode se aproximar, envolvido na facção. Alto escalão, descoberto certos nomes. Tem a guerra, poder versus nação. O rifle pode matar o senhor, a senhora, seu filho. O preto, branco, amarelo, vermelho que tiver no caminho. Se eles podem fazer isso com a gente, por que não podemos fazer com eles? Eu quero que se foda as críticas, censura e seus poderes. O regresso não pode chegar, a união dos morros tem que imperar. Mas o país para todos, periferia, favela, pode acreditar, o sangue tem que parar de chorrar. Contribuição que aumenta mais o tamanho da mancha de sangue. Homens de mente assassina mais uma vez.